É companheiro, aqui estou para te falar. Estas paredes me tolhem, os passos que quero dar. Uma é feita de granito, não se pode rebentar. Outra de vidro rachado, para as duas pernas cortar. Companheiro, resposta, resposta te quero dar. Só tem medo desses muros quem tem muros no pensar. Todos sabemos do pássaro cá dentro a querer voar. Se o pensamento for livre, todos vamos libertar. Sei quando vem o vento para me levar de aviar. É companheiro, respondo, respondo do coração. Ser sozinho não é sina nem de rato de porão. Faz também soprar o vento, não esperas o tufão. Põe sementes do teu peito nos bolsos do teu irmão. É sempre o mesmo, desde moço até morrer. É companheiro, aqui estou para responder. Sorte assim não cresce à toa, como ortiga por colher. Cresce nas vinhas do povo, leva tempo a amadurecer. Quando mudar seu destino, está ao alcance de um viver. Não sei para onde me virar. Uns que trazem fechaduras com portas para espreitar. Outros que em nome da paz não me deixam nem olhar. É companheiro, resposta, resposta te quero dar. Portas assim foram feitas para se abrir de par em par. Não confundas duas coisas, cada paz em seu lugar. Pela paz que nos recusam, muito temos que lutar.